ao ler esta, hás de te lembrar daquela grana que eu te emprestei quando estavas mal de vida e nunca te cobrei. Hoje estás bem, eu me encontro em apuros, espero receber e pode ser sem juros. Esse é o motivo pelo qual te escrevi, agora quero que saibas como me lembrei de ti. Conjecturando sobre a minha sorte, transportei-me em pensamentos ao Polo Norte. E lá chegando sobre aquelas regiões, vai vendo só quais as minhas condições. Morto de fome, de frio e sem abrigo, sem encontrar em meu caminho um só amigo. Eis que de repente vi surgir na minha frente um grande urso e apavorado me senti. E ao vê-lo caminhando sobre o gelo, por que não dizê-lo, foi que me lembrei de ti. Espero que mandes pelo portador, o que não é nenhum favor, tô te cobrando o que é meu. Sem mais, queira aceitar um forte abraço, desde que muito te favoreceu. O meu garoto já cresceu, dá calma, dá calma. O meu garoto já cresceu, manda mais 100, que tu não leva pra ninguém. Dá calma, o meu garoto já cresceu, manda mais 100, que tu não leva pra ninguém. Dá calma, o meu garoto já cresceu, manda mais 100, que tu não leva. Cresceu. Anda mais 100, que tu não liga pra ninguém. Tá calmo, meu, que o meu garoto já cresceu. Anda mais 100. Amigo velho, aí qual é tua resposta? Quem é pobre neste mundo, sempre come do que gosta e o que não gosta. Isso porque fiquei furioso, recebendo do amigo um tratamento desdenhoso. Mas a minha raiva logo se reprimiu, eu não posso querer mal a quem tanto, tanto me serviu. Sua cartinha causou minha admiração, desfeito na cobrança como gringo sarabão que vende roupa a prestação. Há muito eu andava persuadido que tu eras um sabido com carinha de otário, mas hoje tua cartinha relendo, foi que fiquei sabendo que és expedicionário. Pois te dá um polo sem gastar do teu algum, enquanto eu fiquei sem nenhum aqui na velha dura sorte. Manda mais 100, eu sei que tu não nega, que receba teu colega o teu abraço forte. Minha continha eu pagarei no Polo Norte. Manda mais 100, que tu não nega pra ninguém. Saca o meu, que o meu garoto já cresceu. Manda mais 100, que tu não nega pra ninguém. Saca o meu, que o meu garoto já cresceu. Manda mais 100, que tu não nega pra ninguém. Saca o meu, que o meu garoto já cresceu. Manda mais 100, que tu não nega pra ninguém. Me manda mais 100, ok? Eu mando meu dinheiro aqui. Que é, cara, já te paguei quantas vezes? Que isso, não chegou na minha conta lá. Ah, não brinca, tá lá no banco. Vai comer, vai no banco da França. De França, Maria? Passa Paris. Assim não dá, amigo, você cadê o meu dinheiro? Ah, você, tá, você é meu amigo ou amigo da onça? Pera aí, o que que é? Meu garoto já cresceu e até agora nada. Tá estudando, garoto? Tá estudando, trabalhando, mas tá difícil. Ah, o sucesso do pai é reversível. Com isso, Gabriel, que sucesso. Parabéns, Gabriel, você é o maior do planeta. Grande mulher, eu tô seguindo seu exemplo aí, Gabriel. É isso aí, bicho, quanto mais saudade pensará de mim. Eu sei, agora eu quero saber do meu, daquela grana que eu te prestei. Como é que fica? Pera aí, você tem uma coisa pra você. Tá gastando muito, Gabriel. I have to go. Alguém pegou esse meu dinheiro. Gabriel, I have to go now. And now I have to go, my friend. A vida, depois eu converso contigo lá embaixo. Debaixo do lençol. Que isso, velho?